Salvador, boa tarde, Objet 6720, formação Delta. Corrido. Foi 6720, boa tarde, ascendente da Sound, está ao nível 1110, inicialmente chegada a Bonf. 1110, descida a Bonf, web 6720. Angola, Portugal, 022. Clear Lisboa, level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, and after that as your flight plan route. Your departure will be from runway 10 after departure, left turn on Fuka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Salvador departure control frequency 120.8, score code 5006, readback. Copy, I've been cleared to Lima, Papa, Papa Tank, flight level 370, Upper Zulu 10 to Natal. Expecting runway 10 for departure, after departure left turn. Standard departure will be Puka, Zipar transition. Frequency for departure 120.8, squawking 5006 in Portugal 022. Read back, correct, coming right to tap and push on gate 11. Will correct, Portugal 022. Sunizano, Lock Visual, 3190. 3190, Torre 1186, bom pouso. 1186, boa noite. Salvador, é o trip 5241. Prossiga. Por gentileza, senhor, se possível, coordenar já por hoje em Montes Claros. É, comandante, Montes Claros é difícil, já fica na FI Brasília. Mandei o perfil da saída, tá ligado? Pelo menos o perfil da chegada maré, eu lhe coordeno a prova mais à frente, pode ser? Opa, se possível então, até a conquista, se quando autorizado. Aí eu fico na guarda do senhor, muito obrigado. Não por isso. Controle Salvador, trip 5219. 5219, contato radar, subal 200, saída Arbor. 200 Arbor, 5219. Após o Boeing da Gol 3145 liberar a retaguarda, se os dois estão autorizados, acordem com a equipe de solo. Ok, muito obrigado. Livre essa restrição do 110 e de altitude. Tá livre a subida. Obrigado. Enviar Alfa até o ponto de espera, conexão chama a torre 186, ajuste 10 no meia, bom voo. Enviar Alfa, ponto de espera, 186, 36, boa, agora no treino atrás. Chegou 11 horas, 7 milhas, mesmo rumo, cruzando 095, bandeirante. Mas se engana, pois pelou, sente do tráfego, nessa área 0. 3190, livre pouso na 10, vento 130 graus com 79, altímetro no 0 no meia. 16 no ajuste, tem livre pouso na 103, 190. Salvador para Barga, o Bono 399 na posição 2. Bono 399, visual com a aeronave no final. Sente após a abastecimento na final ali, mantém 1-0. Sente após o tráfego na final ali, mantém 1-0. 6720 do Eve, pode prosseguir na descida, senhor? Podemos prosseguir na descida, 6720? Negativo, mantém uma centena. Uma centena então, 6720. Guardião 02, ventou no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no meio, reporte fora do solo. Comodoro, gol 175, ano para o táxi, da 2105, autônomo de 3 horas e 30 minutos, alterna cabina. Gol 1755. Estou autorizado a descer o táxi lentamente. Vai seguir o aeronave da TAM que está aqui na faixa central do lado de cada terminal. E te chama a torre 18 mesmo, Ponte Fera, pronto, como número 2. Chega a aeronave da TAM, Ponte Fera tem 286, gol no táxi. Chegou 8, grato para o corretor. Ok, 185. 185, copiado. O 720 para a velocidade? 250 mais, ó. Contém a 250, tem condições? Tem condições, 250. E mantém 250 para manter a separação com o bandeirante e a sua retaguarda agora. E mais alguns minutos eu libero a sua descida. Manter aí a separação de 5 milhas. Não problema, mandando mais 70. Vamos fazer o tráfego com a vista direita, ok? Afirmativo, senhor. Aqui. 925 Brasília, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado, Brasília, nível 360 na Tesouro 17, decolando 10, curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5544 e o controle 1208. Autorizado 360, na Tesouro 17, decolando 10, curva direita na saída Arbor, destinação Elefa. 5544, transponder 120, destinação 8, controle, gol 1925. É, confirmo 5544 transponder, que eu não vi a fogo atejando à direita. 5544. 5544, transponder com o Ronaldo 25. Correto, chama para acionar. Reporta. Esquerda na Juliette, portão 9, hein? Portão 5. Juliette, portão 9, 3190. É, corrija, portão 5, ok? Esquerda, portão 5. Ok, esquerda, portão 5, 3190. 29, decolada 215, controle 120, decimal 8, bom voo. 6720, desce para 4000 pés, ajuste no 015. 4000, 6720. Ferro até passar, o tráfego agora à frente com 4 milhas e meia, se distanciando, vai cruzar o seu nível em descida, ferro até passar. Não, eu estou com 75 aqui, 75 local do que, ferro até passar. Controle Salvador, eu gono 399 no perfil da Dael Leda. 399, sobe para o 360, seu código transponder 5003. 5003, atenção ao 360, gol no 399. Salvador, triple 5219. 5219. Poderia coordenar, senhor, para depois da posição A, para voar direto do Conquista? Autorizado. Ciente. C3145, livre decolada, 1-0, vento 1-3-0 graus, com 0 nosso. 3145. 6720, 2000 pés, autorizada final no 0. 2000, autorizado final no 0, 6720. Rafael Papá, 4 mil pés, ajuste 1-0 no meio. 1-0 no meio, se é que você dá o papo. 6-3-2-0, ajuste 1-0 no meio. Ali mantendo, 755. Ali mantendo, 755. Decolador 17, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, uma boa noite. Salvador, muito boa tarde, tá 3145, da Elna Azul Escuta, 1700 pés. TAM 3145, saída da El, contato radar, padrão 380, vigilância. Rodael direto? Não, senhor, mantém a trajetória, tem o tráfego à frente, vou manter a separação na mesma saída. 23, controle 108. Autorizado Recife, nível 370, coluna enorme 58. Decola dano zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5023, controle 208, azul 4206. Correto, chama acionar. Chama lá. 5, livre decolagem, dono 0, vento no 3, 0 graus, 59. Livre decolagem, gol no 755. No chama Centro Recife, 1288, alternativa 1260. 8860, 241. Visuais 1016 do ajuste do novembro. Salvador, gol no 755, boa noite. Noite, gol no 755, saída da El, Fábio 240, vigilância. 240, gol no 755. Escute 56, se enche, tá pronto pra copiar? Ah, 0186. Autorizado, Recife, nível 390, via turista 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída é Apuca, transição Aracaju, aciona 5016 e o controle é 120 nesse momento. Gente, o voo 1856, autorizado Recife, 390, via turista 50, decola da 1-0, curva esquerda, Apuca, Aracaju, 506, transponder 208, é o controle. Confirma a aerovia só no Aperwisk 58, ok? Chame para acionamento. Ok, Aperwisk 58, vai reportar quanto pronto para o pushback acionamento, voo 1856. Objeto 6720, baixou, chegou, final da 1-0. Boa tarde, 6720. 130, livre pouso 910, vento 140 graus com 89, altímetro 10 no 6. Livre pouso, a cabeceira 10 com 1016, confirme, a pista está seca? Tá, afirmo, tempo bom aqui. Tá bom, obrigado. Romeu, prossiga. Uno, alternativa no 3325. Um, dois, cinco, Uno. Um, três, três, dois, cinco, Uno, 399. 506, decolar. Da 17, a curva à direita, confirmando o litoral sul, o controle opera 208, aciona 0195, texto. E Salvador, o Serra até o Papá? Serra até o Papá, reporte externo. Porta lá externo, Papá, boa noite. Do COB. Acionamento táxi decolagem agora com a torre 186. O azul chão 016, bom voo. Trip 5219, chama centro Recife. Frequência 1288, alterno 260. 288-260, 5219. Hotel Papá, vento no 30 graus com 89, altímetro no 0 no 6, aguarde pista livre. Vento, Hotel Papá. Webjet 6720, solo 25, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219. Brasília 380 autorizado, Apazulu 17. Decolar 10, curva à direita, saída Arboa Elefa. O controle opera 1208, aciona 5020, cotejo. Autorizado, tá 380 para Brasília, Apazulu 17. Decolar 10, curva à direita, saída Arboa Elefa, controle 208, e transforma 5020. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 08. São Salvador, Cordial Batalha, 6720 do Web, livrou seu escudo. Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 6720. Trip 5219, na escuta? altímetro 1-0 no meio, livre taxi, chama para ingresso. Maxilete Romeu, linha de parada da 1-7. Gente, Maxilete Romeu, a linha decola da 1-7, vento 1-3-0 graus, com 1-0 nós. A linha decola, iniciando da 1-7, Romeu. Esquerda, Papá, solo 2-7, livre direita, solo 1-2, 1-9. 2-7, direita, 1-2-9, obrigado, até mais tarde. Ah, onde está Juliette? Juliette, está no 06. Juliette, está no 06. Decolar 228, agora transferência para o controle. Mono 20, desce 90, controle. Ergue então Alfa Kilo, parte 3. Disponível, parte 3. Pilota Alfa. Se puder, solicitar o centro, ao centro. 90090, Paula Forte. Temos o plano, o senhor copia da presente? Isso. Autorizado então, Paula Afonso, 090, esqui 1, decolar 10, esquerda, lotar. Controle opera 1608, aciona 5561 no cotejo. Você escuta, senhora, vai ingressar na linha do litoral sul. Atento com as condições visuais, via litoral, Mike Jet Romeu, reporte para o da barra. Condições visuais, 500 pés, na escuta permanente, reportará no farol da barra, Mike Jet Romeu. 1755 chama Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 251-3325, obrigado. Portugal 022, this is ground. Go ahead. Could you turn off your transponder, please? Copy, Portugal. Other Portugal, clear text via apron number 1, India and Alphon holding point, runway 10, call tower 18.6. The QNH is 1016. QNH is 1016, clear text holding point 10 by apron and India, so call tower 18.6. aqui é o Hotel Papá. Sierra Hotel Papá, prossiga. Acionamento para Paulo Afonso, já autorizado. As três, livre, chame táxi. Salvador, trip 54, número 5. Trip 54, número 5, é o solo, prossiga. Confirmação, Yankee. É, tem autorização no nosso plano de 140 para Ilhéus. Bom, 7F, pelo 90. 677, decola 10, curva direita, saída. É a da Euler de Ilhéus. O controle opera em 120. Decima 8, aciona 5093, cotejo. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola 10. Primeira curva direita, saída da Euler. Frequência controle 120, decima 8. Transponda 5013, 5415. Correto, quando pronto, chama e puxa acionamento no PAD 3. Chamará para puxa acionamento no PAD 3, 5415. Logo 1925, puxa bem acionamento no 04. E 5, aguarde um instantinho só para puxar no 4. Guardando o 1925. Se a Rosa Papai estimado para iniciar o táxi? Every holding flight to Canoe West Gate of Polyman. Airport 0022, clear to line up and take off runway 10 and 130 degrees with 8 knots. Papatão, Sierra Hotel Papá, solo Salvador. 925 no 4, está autorizado, seu mitaxi. Autorizado, é porta táxi, 1925. Papá acionado com dois a bordo, pronto para o táxi, táxi 3. Enfim, eu chamei o senhor umas 4 vezes, só que eu não recebi o retorno, então autorizei um gol no 4 inicial pushback. Deixa eu só coordenar com o gol para ver se ele já iniciou. Já estou vendo aqui na câmera que ele já iniciou o push.